Começa agora o Quadrincast. Spartans! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, tropa Quadricast, bem-vindos a mais um Quadricast. Hoje vamos falar de uma saga super especial da DC Comics, uma saga que revolucionou a história da Liga da Justiça e de muitos heróis. Nós vamos falar hoje sobre crise de identidade. Eu sou o Luiz Garavello, e se você tem uma crise de identidade, basta ir no Poupa Tempo. Aqui é o Léo Spy, essa é uma das poucas histórias que eu não queria ter a mente apagada. Aqui é a Nikita, e eu faria igualzinho a Zatanna. Aqui é o Valtão e o Arqueiro Verde é um fura-olho. Aqui é Daniel HDR, abertura mais frases, 1, 2 minutos, chamada para recados, para avisar o fim da leitura de e-mails, etc. Assunto principal, crise de identidade, uma hora editado. What? E como vocês podem ver, alguém já deu spoiler da pauta inteira, né? Aqui no... Nós temos o nosso amigo convidado aqui lá do ArgCast, Daniel HDR. Oh, muito obrigado pelo convite. Como é bom vir aqui sem precisar ser filhinho dos outros, tapar buraco de leitura de e-mails ou comentar lançamento do, né? Fazia tempo que eu não aparecia aqui num episódio de verdade, né? Ué, o Daniel não tá tapando buraco do Facas? Todo mundo tapa o buraco do Facas. O Facas tem muitos buracos pra serem tapados. Não dá conta, meu irmão. Não dá conta. Oh my God! Não, e o cara despreza que ele acabou de participar de um quadro de entrevista, né, que foi pro ar. Não, cara, é diferente. Pra começar, ninguém apareceu, só tu que é meu amigo, né? Então... Olha só, o Daniel é um dos caras que mais participou já do Quadrincast e tá reclamando. Você tá falando sério, cara? É, um dos convidados que mais apareceu já. Eu não cheguei a fazer estatística. Bom, pô, se é... é foda, né, cara? Obrigado, cara. Muito obrigado. Eu nem imaginava, cara. Não, porque eu achei... Toma! Que aparecia... Sério, aparecia mais o Sidão, sei lá. Ou... Alguém corta o microfone do Daniel e vamos continuar. Bom, pessoal, hoje o tema vai ser crise de identidade. Pra quem não se lembra, pra quem não leu isso, e se você não leu isso, por favor, devolva sua carteirinha de nerd ali na portaria, porque crise de identidade foi uma saga que mexeu muito com os leitores, principalmente os leitores da DC, obviamente, né? Os da Marvel também ficaram com inveja. Cara, até eu li. Você vê, a Nikita, que é nossa especialista em Image, quem não gosta de heróis de roupas colantes, leu crise de identidade, né? Especialista em Image, que eu convidei ela pro episódio da Image no ARG. Ela assim, mas eu só li o Darkness. Já é mais especialista que a gente, pô, que não leu quase nada. Puta merda. Quem é que lê Image também, né? Vamos ser sinceros. Não, fala sério, cara. A Image é o que a Vertigo não tem sido há um bom tempo, né? Só pra deixar claro, essa crise de identidade não é a história do Homem-Aranha, né? Exatamente. Nem o disco do Sandy Jr. lá, Identidade, né? Também não. Cara, não. Pera, parou. Você sabe o nome do disco do Sandy Jr.? Se a lenda dessa paixão vai sorrir ou vai chorar, o coração é quem sabe. Não fala nada que tu vê Tim Wolf. Ah, não. Muito. Não, olha só. O Tim Wolf, pelo menos, tem homem bonito. Pelo menos tem um homem bonito. Cara, lá tem a Sandy. A Sandy? Pedófilo. Não é que. A Sandy na época era criança. Não é mais. Não. Ela não dava o cu ainda, eu sei. Duvido. Mas depois dessa pausa aí pra falarmos de... Sandy Júnior. Não, do seriado, né? De música, que é pior ainda, né? Vamos voltar pra falar de Crise de Identidade, né? A saga que foi escrita pelo Brad Meltzer e que teve como desenhista principal o Hags Morales, né? E, na verdade, quem poderia, assim, resumir em suas palavras o que foi a saga? Crise de Identidade é uma saga que, acima de tudo, fala da família e dos segredos que toda família tem. E no momento que essa família escancar os seus segredos, ela pode ruir. Como a DC Comics, ela sempre foi muito conhecida por ter o conceito de família em seus personagens, e a Liga da Justiça não deixa de ser retratada como uma família, o Meltzer, no seu roteiro, ele procurou explorar toda a mitologia da Liga da Justiça, não negligenciando a Era de Prata, e até mesmo alguns conceitos da Era de Bronze que foram apresentados. E, inclusive, ele botou questionamentos como o próprio papel de alguns personagens que, de uma hora para outra, haviam mudado, como é o caso do próprio Dr. Luz. E no momento que existe um assassino que está indo atrás dos integrantes da Liga da Justiça e escolheu afetar eles através de membros das suas famílias, né? Alguns desses personagens estão sendo perseguidos e a saga toda começa com a morte da Sue Dibny, que é a personagem que é a esposa do Homem Elástico, a Ralph Dibny. Se constitui um panorama em que todos os membros da Liga da Justiça se sentem ameaçados porque justamente foi atacado ali um dos membros mais fracos e o próprio status de proteger a identidade um do outro parece ser ameaçado. Ah, em paralelo a isso, a gente também tem uma estrutura dos vilões sendo construída, né? Os vilões estão se organizando, eles já possuem quase que uma rede própria, né? Que tem inclusive um agente que, agora que eu não tô me lembrando, acho que é o Calculador, ele é quase que um agente dos mercenários criminosos da DC. É a Oráculo, né? Ele é o oposto da Oráculo, exatamente. E aí o panorama todo se constitui para saber quem teria matado a Sue Dibny, só que outros segredos terríveis, né, da família da Liga da Justiça começam a ser revelados. Eu acho que é uma sinopse que já resume bastante e não entrega muitas das coisas que nós vamos falar aqui, e quem não leu provavelmente vai se sentir na obrigação de ler isso. Na verdade você resumiu que essa história na verdade é um churrascão de família em que alguém resolve beber demais e botar fogo. Escancara, né? Exatamente. O Meltzer, ele resgata muita coisa, né? Acho, da Era de Prata. Só o fato dos personagens saberem as identidades secretas de todos os outros, né? A DC, nesse momento, não usava isso. Usava muito pouco, né, quando usava. Era até meio restritivo, assim. Dois ou três sabiam a identidade do Superman, né? Menos ainda, fora lá os companheiros mirins, sabiam do Batman. Então, assim, foi até uma surpresa, assim. Eu não li histórias da Era de Prata, e o Facas vai me xingar por causa disso. O legal do Meltzer é que tudo que ele escreveu ali, tirando o plot que ele criou, principalmente no que diz relação às personalidades, não foi uma criação dele, né? Tudo já existia e foi uma coisa que já foi sendo desenvolvida com o longo do tempo. Como o próprio Dr. Luz, que já falaram aí, ou o próprio vilão da história, por que que ele fez isso, né? Isso, se você for ver toda a história da Era de Prata, mostrava o que que aconteceu com o vilão principal que fez ele acabar ficando maluco daquele jeito e fazendo o que ele fez. Complementando o que o Léo disse, eu lembro que um pouco antes de sair Crise de Identidade, tem uma história da Liga da Justiça, que o Bruce Wayne se revela para os outros membros, né, que na época eram os novatos, que era o Kyle Rayner, o Wally West, o Homem Borracha, que tipo, eles não sabiam, né? Eles só... Tipo, quem foi, sabia era a Mulher Maravilha. Né? Isso, que era quem sabia era a Mulher Maravilha. Final, né? Final da saga. Da era do Wade com o... Que é depois do Torre de Babel, onde o Batman faz um monte de merda. Sim, né? Sim. Então o Superman fala, se você quer continuar na Liga da Justiça, e a gente precisa que você continue, todos têm que saber quem você é. E, consequentemente, quem sou eu e quem é cada um de nós aqui. Exato. Né? Então, aqui isso... Até esse ponto não tinha mesmo isso que o Léo falou. Tipo, quem se conhecia eram os veteranões lá, os que... A velha guarda. Isso. Mas os novos novatos, tipo, o Wally conhecia o Barry, provavelmente ele ia conhecer talvez o Hal Jordan. Conhecia o Kyle. Alguns, e o resto era, tipo, ninguém sabia, né? Na verdade, Crise de Identidade, acho que é bem atemporal, né? Porque não tá ligado a essa fase da DC. Depois que a DC, né, considerou a saga, depois e durante, né, teve as consequências e tal, mas ela não pega nada do que vinha acontecendo. Léo, eu acho que o que acontece com a Crise de Identidade é que ela se torna... Ela tem uma referência da época com os personagens que aparecem, né? Exatamente assim, ela não... Ela, justamente para ela ser centralizada, ela fica atemporal nesse sentido, mas se você observar, por exemplo, que o Lanterna Verde que aparece é um, que o Flash que aparece é outro, você cria uma relação de espaço-tempo, né? Sim. Que estava bem clara, inclusive, nessa época. Tu também tem uma outra coisa que faz tu comprar, vamos dizer assim, essa situação de alarmismo da crise de identidade, que primeiro é que, de certa maneira, ela é um outro peso na balança da fase cômica, da Liga Cômica. Tá certo que a gente já tinha tido a Liga do Morrison, a gente já tinha tido a retomada da Liga Séria depois da fase cômica, que tinha o Dan Jungers, eu acho, assumido. Entre outras releituras da Liga em si, até chegar na crise de identidade. Mas a imagem da Liga Cômica e o papel do Homem Elástico com a Sue Dibny, que eles eram da Liga Justiça Europa, né? E ela era a única civil que era membro da Liga da Justiça. Exatamente, ela era a única civil da Liga da Justiça. Mostrava, por exemplo, que eles tinham um lado humano dos personagens. O próprio Ralph Dibny também era um dos poucos personagens que tinha sua identidade escancarada, enquanto que os demais, eles protegiam as suas identidades, né? Todos cagalhões. E outra também, cara, tem outra... várias histórias, isso já faz parte, ou pelo menos fazia parte da mitologia da Liga da Justiça, assim, da nova mitologia da Liga, que seria o quê? Os encontros dos personagens nos jantares de ação de graça, né? Mais senso de família que aquilo, cara, é só tu imaginar que o Superman tinha uma prima e que o Robin era filho adotivo do Batman, sabe? Porque o senso de família, na crise de identidade, ele é mostrado e ele é quebrado, né? Então, sim, eu acho que é por isso que a série, ela se torna temporal, mas ela tem a referência da cronologia, mostrando um outro Flash, um outro Lanterna Verde, mostrando membros da formação da Liga da Era de Prata que não estavam mais oficialmente na Liga. Então, essa é a única referência de tempo que a gente tem. Apesar dela ser atemporal, ela respeita toda a cronologia e ela pega referências das coisas que estavam acontecendo naquele momento também. Tem uma conversa do Arqueiro Verde, que eu acho que é o personagem preferido do Meltzer, né? Uhum. Com o Hal Jordan, na época, que ele fala, e quando é que você vai voltar, né? Que o Hal Jordan, na época, tava como espectro ainda. Isso. Daí o Jordan fala, já estou providenciando isso. E várias outras, ou a própria morte do Nuclear, né? Que ela vinha para fazer parte da nova revista do Nuclear, que tinha vindo com um novo personagem, que surgiu do nada. E ali eles mostraram o que aconteceu com o Ronnie Raymond, o que aconteceu com ele para que venha o Jason para substituir ele. Apesar dela ser atemporal, como a gente estava dizendo, ela tem esses pontos fixos na cronologia que ela pega e bota dentro de um ponto fixo para situar as pessoas. Então vamos partir agora para a história em si, né? Como a gente já falou, a saga começa com a morte da Sue Dibny, né? Ela, na verdade, começa, eu acho que é muito interessante falar o que acontece antes da morte da Sue Dibny, né? Que é uma mostra que existe uma tradição do casal, do Ralph e da Sue, que era em todo aniversário dele, ela cria um mistério para ele desvendar. E ele tá lá, junto com a Águia Flamejante, se eu não me engano. Isso, isso. Estão lá os dois conversando, ele vai contando toda a história, falando que ele sabe que, na verdade, ela tá criando um mistério e ela tenta fazer de tudo que é jeito para que ele ache que é um mistério de verdade, enquanto, na verdade, é só uma armação que ela faz para ele possa desvendar esse mistério, mas que ele finge a surpresa todo ano porque ele ama demais a esposa dele e ele não quer... Ele vê a cara de felicidade dela, uma coisa assim, quando ela cria esses casos para ele desvendar. Na verdade, é o começo da história de mistério. O escritor, ele quer que você goste dos personagens. Mesmo quem já conhecia o Ralph, assim, tem muita gente que já gostava dele porque leu lá a história da época do satélite, da época da Liga Internacional e tal, mas tem muito leitor que não conhecia tanto, né? Exatamente. Não se importava muito com o Ralph e nem com a Sue. Conhecia, mas não se importava tanto. Então o Meltzer mostra como eles se conheceram, né? Ele dá muita ênfase que a Sue, diante de todos aqueles super-heróis, pô, super fortes e tal, ela escolheu o Ralph. Então, desde o início você começa a gostar deles dois, do casal, né? pra ele dar a paulada depois e destruir, né, todo aquele romance, né? E essa morte da Sue Jimny tem uma coisa que não sei se muitos perceberam, devem ter percebido, porque leram, quando ele chega em casa e encontra a esposa morta, que ele fala, o presente é uma luva e tudo mais, na verdade o presente era um teste de gravidez, tinha dado positivo que ele ia ser pai, né? Então na verdade não morreu só a Sue, morreu a Sue e o filho que eles iam ter. Isso eu acho que é uma paulada mais forte ainda do que só a morte. Na verdade era a grande surpresa dela pra ele, né? Exatamente. A tal luneta que ela comprou, a lupa que ela comprou, né? Ele já tinha adivinhado e ela sabia que ele ia adivinhar, né? A princípio passou despercebido, assim, pelo menos nos comentários gerais, assim, não sei porquê, mas ninguém comentava muito, mas claramente dá pra ver, né, que ela tava grávida e tal. Pelo amor de Deus, é o segundo quadrinho da splash page que ele tá chorando todo derretido lá. Sim. Não, mas fica claro, mas por incrível que pareça. Ninguém comenta, o pessoal deixa batido. Ninguém falava sobre isso. Eu acho que até hoje, né? O pessoal pensa, foi a morte da Sue Jimny, nada mais do que isso. Você sabe quando a história vai ser boa, vai ser foda, quando logo no início ela te prende a atenção. É que nem Game of Thrones. Game of Thrones você começa vendo, pá, pá, pá, legal, não sei o quê. Chega lá no final do primeiro episódio, aquele baque, né? Jamie empurrando o menino. A crise de identidade, ela me pegou justamente nessa parte, porque, pô, assim, todo mundo sabe, né? Se eu não sou muito ligada em super-heróis. Porque, assim, é sempre aquela mesma coisinha de luta e vilão, não sei o quê. Só que, porra, essa cena dele encontrando a Sue é muito densa. É muito sombrio, é muito ruim, assim, porra. Você vê aquilo e ainda soma o fato dela estar grávida, pior ainda, né? Então, a impressão que eu tive logo de início é que aquela história ali ia ser foda. Poderia não ser, mas eu acho que é muito foda, né? Ela me prendeu logo de início. É que o Meltzer, ele é um escritor de thrillers, né? Ele é aquele cara que escreve mistério e ele vai fazer isso, além de ele saber construir muito bem os personagens, né? Você pega os livros que ele escreve ou os próprios gibis que ele fez da Liga da Justiça e Arqueiro Verde, é isso, é ele construindo o personagem, um mistério bem desenvolvido e aquela surpresa que você nunca imaginava, né? O Arqueiro Verde dele foi bem isso também, ele pega uma história simples, né? Mas ele humaniza tanto que sai uma obra-prima lá, muito foda. E as histórias dele, todo mundo se identifica, né? Todo mundo gosta dos personagens, né? As cenas tristes, se a pessoa não chora, pelo menos fica muito mal, né? A gente não pode esquecer, tá falando do Meltzer só, mas o Mike Carlin também, ele escolheu justamente o Hag Morales. O Mike Carlin é o editor original. Sim. Ele escolheu o Hag Morales porque o Hag Morales, ele trabalha a expressão facial muito bem. Só que ele é diferente, por exemplo, do Kevin Maguire, que ele tem uma linha clara, né? Sim. Morales, ele consegue dar um tom sombrio e não deixa de ser um pouco noir, porque ele trabalha muito alto contraste e quando é preciso ele usa muito a segunda luz, assim, dele carregar a sombra no rosto do personagem e jogar a luz num ponto oposto. Quando tu junta isso aí com o roteiro do Meltzer, tu tem uma história que é com super seres e a gente sabe que a Liga é um panteão de seres, né, quase deuses, assim. Mesmo alguns personagens não sendo a referência direta disso, mas vai de encontro a um ponto que a Nikita colocou aqui, cara. É uma história tão humana, cara, tão humana, que por um momento tu esquece o fato deles serem super-heróis. Tem momentos que tu realmente pensa assim, meu, sabe, é como se eles estivessem buscando uma pessoa que tá botando em ameaça um grupo de amigos de longa data ou de uma família mesmo, sabe? Tu esquece por alguns momentos de que eles são super-heróis. Mas isso é o que a dupla fez, né? Não foi uma história de super-heróis, foi uma história de pessoas que coincidentemente têm superpoderes e são super-heróis. O plano de fundo é o meio dos super-heróis, né? A história poderia ser contada, por exemplo, o Oliver Queen, Arqueiro Verde, ele compara os super-heróis aos policiais. Ele fala que os policiais também, assim, eles sentem do mesmo jeito que eles estão sentindo quando um bandido, um criminoso, mata um parente do policial, né? Sim. Então, essa mesma história poderia ser contada com policiais, né? Mudaria, não teria essa parte de superpoderes, mas é a mesma trama. Falando também do do Morales, né? Eu acho que você vê algumas cenas dessa primeira edição que são, pelo menos pra mim, é bem marcante isso que o Daniel falou, que ele trabalha muito bem com expressões faciais. A primeira é quando o Ralph descobre a Sue, né? Aquela cena dele gritando na chuva, né? Tipo, você não, como você, acho que o Walter falou, você não consegue se emocionar. A cena do funeral, o Ralph tenta falar, fazer o discurso, né? E a coisa vai meio que derretendo, assim, que ele não consegue se controlar com o superpoder. Você olha aquilo e você fala, meu, é uma coisa assim, impactante. E aí você chega no fim, né? A última cena, você vê o Ralph ali sentado conversando com os. Com a turminha ali, os veteranos da Liga, e de repente ele vira com uma cara assim que você. De ódio, assim, de. Me acha o Dr. Lúcio, você fala, pô, o cara vai matar o. Assim que ele pegar o cara. É um contraste com o modo como tu conhecia o personagem durante todo o histórico dele na DC, né? A própria história, assim, todo mundo sai caçando os vilões, aí fica lá e eles já começam a articular, né? Falar, não, nós temos que ir atrás do Dr. Lúcio. E você vê que é uma coisa assim, tem alguma coisa por trás. Todo mundo vírgula, os que sabem a merda. Então. Exatamente. Só a galera do satélite. É. Menos o Batman. E aí começa a edição 2, né? Porque nós temos os veteranos, né? O Gavião, a Zatanna, o Electron, o Arqueiro e a Canário e o Homem Elástico, né? E que decidiram que eles vão atrás do Dr. Luz. Quer dizer, você sabe que tem alguma coisa por trás, por que eles vão exatamente atrás do Dr. Luz, né? Sendo que a suíte é morrido queimada, né? Aparentemente, então até se fala antes que eles estão indo atrás de vilões que mexem com fogo, né? Exato. Assim, eu queria comentar uma coisa, que nem falasse, terminou o capítulo 1, começou o capítulo 2. Eu li nas duas formas a revista, né? Quando saiu na mensalmente, né, na época, e depois eu li o encadernado. O jeito que eles fizeram, sempre fechando, com o final sempre mostrando, é um novo mistério, novas perguntas para você responder, e tem que esperar um mês, a dinâmica é completamente diferente quando você tá lendo a saga inteira de uma vez só, né? Nossa, eu ficava, nossa, o que que tá acontecendo? E a galera ficava nos e-mails, tudo discutindo e tudo. E depois você lê hoje no encadernado, ok, você vai vendo lá, é legal, mas você não tem aquele momento que você tem para absorver tudo que veio de informação e ficar trabalhando até chegar no próximo mês, né? Que é uma coisa que foi muito bem feita também. Não tinha esse hype, né? Porque você tem aquele mês para esperar, o que você fazia? Você ia pra internet, entrar nos fóruns e ia ver o pessoal, as especulações, né? A minissérie, ela tem um aspecto que nós vamos falar, um acontecimento que provavelmente a gente vai falar daqui a pouquinho, que ele parece ser o mote principal, mas quando tu vê, ele é o que a gente chama de MacGuff, que é o quê? Que é aquela... Parece ser o que tá motivando os personagens, mas aí tu tem o real motivo e tu é surpreendido. Olhando a minissérie como encadernado, tu acha isso que vai acontecer gratuito. Sim. Parece que foi pra forçar a barra. Mas tu percebe quando tu vai lendo mês a mês, e eu também tive a mesma experiência, sabe? De ficar ansioso pra ver o que ia acontecer em seguida, cara. Que, sem dúvida, colabora pra trama. Colabora com suspense. Acho que pra história de mistério isso é até essencial, né? Você deixa no ar os Cliffhangers, né? O gancho pro pessoal ficar falando, pô, como é que continua? Qual é o próximo evento que vai acontecer, né? É, uma história de mistério mesmo, né? Sim. É porque essas grandes sagas, né, DC, Marvel, normalmente não tem isso, né? É a visão de um escritor de romance, de mistério, é totalmente diferente do que a gente está acostumado. Eu acho que isso foi um grande baque, assim, tipo, todo mundo que leu adorou a história do Arqueiro Verde. Mas essa é completamente diferente, né? E até muito, muito melhor, talvez, como história. Eu acho que o pessoal não estava acostumado. Acho que por isso gerou tanto debate. Sim, com certeza. Uma história de mistério dificilmente existe nas sagas dos super-heróis. A gente está acostumado a tudo mais mastigado, né? A gente sabe que no final os heróis vão se dar bem, né? Vai ter um grande vilão que vai... É que a dupla saiu do lugar comum, né? Eles resolveram, em vez de investir numa história onde super-herói de colante ia sair dando da porrada, ele resolveu criar uma outra história mostrando... Eles não são só super-heróis dando porrada, né? Eles são amigos de longa data, eles têm os seus segredos, têm toda uma profundidade além do que eles são ali da Liga da Justiça. É, acho que foi uma ótima aposta da DC que deu certo. Sim. Acho que muita gente ficou com medo no meio do caminho do que poderia acontecer, a reação dos fãs aí, com tudo que acontece, né? Os super-heróis não são tão bonzinhos assim, mas deu muito certo. É, e assim, tudo que ele botou ali dos personagens, ele não mudou nada deles, né? Eles fizeram o que fizeram, mas se você for ver a história de cada personagem, você vai ver que eles fariam exatamente daquele jeito, o que foi que aconteceu. É, isso que é o mais importante. Ele não precisou adulterar um personagem para poder encaixar na história. É, então acho até que a gente já pode falar do evento mesmo, né? Assim, para muita gente foi o choque, né, dessa história, né, que é o quê? Que a Liga revela, né, que há muitos anos atrás, o Dr. Luz, que era um vilão que, pelo menos aqui no Brasil, era muito mais conhecido por ser um boboca que apanhava dos Novos Titãs, né? Que, na verdade, ele era um vilão foda, que um dia invadiu o satélite da Liga, encontrou a Sue Dibny lá sozinha e estuprou ela, né? Ele estava sozinho também, carente, é, né? E isso foi foi uma coisa assim, parecia, era meio impensável assim, você via algumas coisas assim, tipo, insinuações de que o Coringa teria estuprado a Barbara Gordon na Pedra Mortal, algumas coisas assim, mas... Não chegou nem perto do que foi feito ali. É, e você vê ali o espírito que falou, não, ele pegou e currou ela, né? E o que eles fizeram, não tirando o mérito do que o Dr. Luz fez, que foi uma coisa violenta, o que os heróis fizeram para solucionar isso foi tão pior quanto, né? Porque o Dr. Luz falou, agora eu sei qual que é o ponto fraco de vocês. Quando os heróis chegam e encontram ele lá violentando a Sue e cai na porrada com o Dr. Luz, ele fala, agora eu sei, eu não preciso bater em vocês, é só achar as esposas de vocês e vou fazer a mesma coisa que eu fiz, tudo mais. Então eles resolvem apagar. Por isso apagar. Que eu disse, eu faria a mesma coisa. Ah, cara, eu acho que todo mundo aqui faria a mesma coisa, se pudesse. Só para explicar melhor para quem não lembra ou para quem não leu, na verdade a Liga, eles derrotam o Dr. Luz, né, desce a porrada nele, e aí, nesse meio tempo, a Zatanna faz ele esquecer, né, sobre a Sui. Só que aí o Gavião Negro tem uma ideia de tentar usar os poderes da Zatanna para dar uma mudada na personalidade dele, do Dr. Luz, para ficar dar uma amenizada nele. A ideia primeiro era só apagar a memória, né? Depois, vamos deixar ele pra amanhã lá, a gente já bota um vilãozinho aí pra nossas crianças ir treinando. Não, e outra, esse esquema de apagar a memória remete também a uma história da Era de Prata. Sim. Em que houve uma troca de identidade, né, dos vilões com os heróis, né? E eles sabiam da identidade de cada um deles. Até o Morales, ele pega e desenha um enquadramento, mostrando ele se olhando no espelho, assim, sabe? Nossa, sim, eu não imaginava que o Batman era o milionário, Bruce Wayne. Tirando foto, né, também. Pelo crime de identidade, ele bota com essa história sendo uma história subsequente dessa primeira, né? Ele bota que a primeira vez foi o Dr. Luz. Sim, eu tô falando que ele conectou uma história da Era de Prata, sabe? Ele conseguiu ir além, sabe? Ele foi, pegou uma história da Era de Prata pra justificar isso, sim, que eles teriam feito, né? Sim, quer dizer, não foi a primeira opção, não foi a única vez que eles tomaram essa opção, né? Exatamente. Eu acho muito legal, e daí nessa parte da história, quando eles contam, como eles contam pra gente essa história, onde eles botam o Kyle e o Wally West como sendo, sob o nosso ponto de vista, né? Eles percebem que tem alguma coisa estranha com o pessoal da velha guarda e resolvem investigar o que está acontecendo. Ele fica fuçando lá, escondidinho, né? Até que o Gavião Negro, com sua visão super ampliada, percebe que está lá o Flash em ultra vibração. E o Arqueiro Verde, mais filho da puta ainda, joga uma poker face e fala que está vendo uma Lanterna Verde, né? Daí os dois aparecem e eles contam tudo. E assim, uma coisa que é interessante também é porque, né, quando a Liga decide fazer isso, eles meio que fazem uma votação, né? E aí você vê que se divide em dois grupos. Você tem de um lado o Gavião, o Azatan e o Electron, e até o Ben Affleck explica que eram personagens que, em tese, na época, teriam passado por alguma perda, né? Tipo, o Azatan perdeu o pai, o Gavião deve ter perdido alguém, eu não lembro quem. O Gavião era reaça pra caralho. É, também. Você tinha do lado um outro lado que era o Lanterna Verde, era certinho. O Arqueiro, que era do contra do Gavião sempre, e a Canária, que também era... Que era a mulher do Arqueiro Verde. O Volta de Minerva do Flash. E o Flash sempre foi... O cara que era o certinho. Não, e esse foi, tipo, era o bastião, era o... É o cara que falava, não, esse cara a gente sabe que ele vai fazer o certo. E vai ser contra apagar a memória. E aí ele vai porque ele tinha perdido a Iris recentemente, então ele acaba pendendo pra esse lado, né? Então você vê, o Meltzer também mexe com isso, né? Fala, pô, não tô só mexendo com a questão de mistério, também tô mexendo com os próprios personagens, né? Com, sim, com o ideal que o pessoal tinha desses personagens há muitos anos atrás. É, ele mudou com o cânone que a DC tinha, né? Que o Flash era a pureza máxima, o cara que sempre fez o sacrifício, fez tudo pra... Então, esse aí, o Flash era o santo, né? Era o santo da DC, e ali pode mostrar que é um santo de pés de barro, né? Não é um santo em pés de barro, né, deputado? É uma pessoa como qualquer outra. Exatamente, exatamente. É, inclusive o Hal Jordan, que pega e bate o pé e diz, não, imagina, vamos fazer uma coisa dessas, vira o vilão depois, né? Quer dizer, ele brinca com essa flutuação de índole, né, dos personagens, né? Sim, com certeza. E aí também, né, como a gente falou, o Kyle e o Wally confrontam a Liga, né, e a Liga revela tudo, e eles vão atrás do Dr. Luz, e a segunda edição se encerra com o Ralph invadindo o local onde o Dr. Luz está, tomando uma baita de uma porrada do novo guarda-costas do Dr. Luz, que é o Exterminador. E aí começa o terceiro capítulo, obviamente, com uma sessão... Uma pancadaria, finalmente, né? Que é o que todo mundo esperava ver, né, porque o Exterminador olha pra Liga e fala, ele tá sob minha proteção, vocês podem ir embora. E a Liga olha com uma cara meio assim de, bom, vamos pra cima ou não vamos? E eu acho que o que é interessante ali é que, tipo, o Exterminador sempre foi um cara fodão, mas é sempre visto com aquela cara de meio, ah, ele é mercenário, ele vai só pela grana, ou tipo, se não vale a pena ele não encara, mas ali mostrou que, pô, se ele quiser, ele encara a Liga da Justiça ali, pelo menos alguns membros. É porque o Exterminador, na verdade, ele... É o Capitão América do mal, né? Ele tem lá o soro do super soldado lá. É, o cara consegue usar 90% da capacidade cerebral de uma pessoa, né? Então, assim, o cara é um puta de um estrategista, ele tem uma força ampliada, reflexos acelerados, tudo mais. Ele é o Capitão América do mal. E só que nem todo mundo sabe escrever isso, né? Então bota ele sempre só como o cara que aguenta porrada pra caralho e consegue bater. E ali o Meltzer novamente mostra... Que não, ele não é só isso, ele é aquele cara que, quando ele entra numa batalha, é aquele cara que vai examinar muito bem a batalha que ele tá entrando. Ou seja, se ele vai enfrentar o Arqueiro Verde, o Electron, o Flash e tudo mais, ele tem que ter planos contra eles, não pode ser simplesmente focar na porrada. É, e ele consegue mobilizar cada um deles usando até eles mesmo contra eles, né? Que é sem muita dificuldade, que é muito foda. Ah, e tem outra também, né? Isso aí é deixar claro pros fãzinhos do Batman. Sim. Que o único Batman que ganha do Exterminador é o Batman do Morrison, tá? Que vocês cresceram lendo. Mas o Batman do Morrison vence até o Galactus com a mão nas costas. Exato, cara, porque na crise de identidade ele apanha. Ele não fala aquele momento daquele Deathstroke, cara. Porra. Ah, com certeza. Com certeza ele apanha. Tanto é que o jeito que Deathstroke perde é porque o... Daí a gente vê novamente que o Brad Meltzer é um baba-ovo do Arqueiro Verde, né? É que ele pega e o Arqueiro Verde fala, ok, como é que eu vou vencer um cara que é impossível de vencer? A gente vai ter que tirar ele da razão, vamos ter que deixar ele louco. Daí é aquilo que eu falo, o Arqueiro Verde é um fura-olho, né, porque ele vai lá e mete uma flecha naquele olho cego do Exterminador, no caso o olho cego da frente, não o olho cego de trás, né, que claro. Não, mas ele fura-olho mesmo porque ele, aquela vez lá na saga da Elite, ele também ficou com a mulher da Curto Manitou também. É fura-olho. O Arqueiro Verde não é fura-olho do caralho, todo mundo sabe disso. Mas ele vai lá e quando o Deathstroke recebe aquela flecha no olho dele cego, ah, o cara fica doido, daí pronto, daí cai todo mundo em cima dele e ele apanha que nem uma menininha quase. Mas só assim também pra conseguir vencer um cara que é foda pra caralho. Daí eles terminam a porrada, daí o Flash e o Lanterna Verde voltam a questionar a velha guarda por que que eles fizeram isso, né? E eles vão falando, daí eles vão explicando por quê e tudo mais. Que daí acho que é quando eles contam a história, ali o que o Daniel falou, de juntar com aquela história da Era de Prata, onde já teve, que não foi só uma vez e tudo mais. E eles ainda perguntam, mas e os maiorais, eles nunca fizeram nada? E daí foca no o Arqueiro Verde falando, ah, a gente às vezes acha que ele só ouve o que eles querem, e foca, o Rick Morales foca no Super-Homem só com a super audição do Super-Homem, né, ouvindo tudo, mas deixando passar quieto. É, até porque também tem que se pensar um pouquinho, né, se o Superman consegue ouvir tudo, acho que até inconscientemente ele acaba meio que filtrando, né, o que ele realmente presta atenção. É, mas vamos ser sinceros, né? Aconteceu uma coisa feia dessa com a Liga da Justiça. A mulher de um dos membros lá é estuprada e tudo mais. Ele sabe que com certeza ele já tá prestando atenção. Ele resolveu ignorar isso. Vamos ser sinceros. Ele, ainda mais como repórter, ia tentar investigar a fundo. Mas ele sabe que é o que deveria ser feito. É, também aquela coisa, né? Como essa história da Liga, esse evento é meio atemporal, né? A gente só sabe que é na época do satélite. Sim. E a gente pode ter trocentas interpretações, né? Porque o Superman tava fora do planeta, ou tava fazendo, ou tava alguma coisa, mas... Mesmo assim, o que eles estão falando ali, eles sentaram e mostraram ali, é que no próprio momento, naquele momento lá, o Superman tava ouvindo, né? Ele conseguiria ouvir, e ele resolveu ignorar, deixou quieto. Sim, sim. Não, sim, até como eu falei, até provavelmente, dificilmente eles manteriam segredo todos esses anos. Exatamente. Do Superman, até mesmo do Batman, como a gente vai ver mais tarde. Sim. Mas é meio assim, talvez aquela coisa mesmo que eles falam, algumas coisas eles preferem não escutar. Exatamente. Aí praticamente a edição toda é baseada nessa luta, né? Mas no fim da edição termina com um ataque a mais um integrante da família da Liga, né? Que é a Jean Loren, a ex-mulher do Electron, que foi mostrada brevemente no começo. Mostra ela sendo... Enforcada. Enforcada por uma corda, né? E aí pula pra edição 4, né? Que é o Electron chegando na casa e salvando ela no último minuto, né? E aí você vê que os heróis começam a ficar um pouco mais sérios, né? Você fala, agora tá virando mais pessoal ainda, né? Exatamente. Eu acho que podemos até dizer que foi, acho que foi a carga. A gente sabe depois que foi o mote, a ideia do vilão foi exatamente fazer isso, mas pode ser uma cagada do vilão, porque a partir desse momento, até aquele momento, todos quem foi atacado era membro da Liga. E a partir do momento que a Jean Loren é atacada, não é mais um membro da Liga, são civis, tem alguma ligação com membros da Liga. E que daí volta para aquela história do Dr. Luz, que ele falava que queria atacar o ponto fraco, né? Que exatamente, eles sabiam quem era o ponto fraco da Liga. E agora, a partir desse momento, todo mundo vai ficar paranoico querendo proteger os seus familiares, menos uma pessoa, tá? Que não tem família. É, e a gente até esqueceu de falar, né? Porque no meio da luta da Liga com o Exterminador, o Dr. Luz acaba se lembrando de tudo, né? Ele acaba lembrando do que aconteceu com ele, né? Que pra mim é uma das cenas mais simples e lindas de toda a revista. É. Quando você vê lendo encadernado, ainda o Brad Meltzer fala que ele queria só fazer uma página totalmente em branco, né? Falou que, agora o Dr. Luz foi iluminado, né? Ele lembrou de tudo, veio a iluminação na mente dele. Então ele queria deixar uma página em branco, como se tivesse vindo a luz tão forte, que cegou tudo e ele conseguiu se lembrar. E eu acho que foi o Didio, na época, né, falou que não gostou dessa ideia, que achava que o pessoal ia reclamar, tá comendo páginas só pra encher linguiça, não sei o quê. Então ele, conversando com o Morales, ele fez essa cena onde aparece só um pouco o Dr. Luz, mas ele bem fraco, porque tá iluminando muito forte a cena, né, uma página inteira. Uma cena linda, pra mim viraria um pôster fácil. É, pra ver, o Didi achou que iam chamar o cara de John Byrne, né? De... Vá merda, cara, meu. O cara faz a luta da Pássaro da Neve na neve, né? Com os rastros. Mulher Hulk rasgando uma página pra outra. Um antigo. Né? É, mas aí nós temos a edição número 4, né? Que na verdade é meio que um monte de tapa-buracos, né? Porque nós temos um, como se fala, um subplot ali do Capitão Boomerang, né? Que acaba descobrindo que tem um filho, né? Sim. Nós temos o Batman investigando, né? E até a famosa frase, né? Que... Quem ganha? Quem se beneficia, né? Pro quo bono, né? Se eu não me engano, que é a... Benefits. E aí nós temos a cena preferida de Leandro Laurentino, né? Que é o Hal Jordan conversando com o Arqueiro Verde, que é até a cena que o Walter falou no começo, que o Arqueiro pergunta, quando que você vai voltar? O Hal Jordan fala, já tô trabalhando nisso, né? Já dava ali o teaser da volta do Hal Jordan, né? Rebirth. Isso, que é Rebirth. E a edição termina com a Lois Lane, né? Lois Lane recebendo uma carta também ameaçando ela, né? Mas nessa história tem uma outra coisa que é muito importante também, né? Porque além de aparecer só o quem se beneficia com isso, quando a gente vê que o Dr. Lucy lembrou de tudo, quando a Liga da Justiça do Satélite conta pro Flash e pro Lanterna Verde a história, eles mostram que tá só o pessoal da Velha Guarda batendo o Dr. Lucy. Sim, sim. E quando o Dr. Lucy lembra, tá todo esse pessoal e mais o Batman batendo neles. Exatamente. Então, ou seja, tem alguma coisa errada. Uhum. E daí eles acabam descobrindo que o Batman estava envolvido, o Flash e Lanterna Verde, e daí eles contam o maior pecado deles, né? Que eles não só apagaram a mente do Dr. Lucy e fizeram ele virar um pamonhão, como eles apagaram a memória do Batman também para que ele não lembrasse. Porque o Batman, ele chegou de surpresa, viu o que estava fazendo e ia cair na porrada em cima de todo mundo. Ia bater em todo mundo, obviamente. Então eles fazem a única coisa que era possível fazer, apagar a mente do Batman. E que explica por que o Batman vira paranoico, porque ele começa a perceber que alguma coisa aconteceu com a mente dele. Ele não sabe o que é, mas ele sabe que mexeram com ele. Então ele começa a fazer toda a parte paranoica que a gente conhece do Batman, que, onde ele cria arquivos de contingência contra cada um dos super seres da Terra, a ponto de criar um irmão olho para vigiar todo mundo. É por causa da crise de identidade, onde eles apagaram a mente do Batman. Sim, isso. É, na verdade, assim, a cena do Batman, na verdade, depois quando explica-se que realmente o Batman estava naquela noite enfrentando o Dr. Luz, é pra que o Batman era um cara que nunca ficava pra limpar a sujeira. O cara que sempre participava de alguma coisa e no segundo segundo ele já tá voltando pra Gotham. Tanto que até se mostra ele no tubo teleportador, né, falando, já estou indo, Jim, né, falando pro... Sim. Mas agora... E aí fala que enquanto a Liga tava decidindo fazer lá o cirurgia mental no Dr. Luz, eles falam, o Batman voltou porque é Sui. Quer dizer, exatamente. Mostra que mesmo o Batman sendo um cara totalmente solitário, um cara totalmente meio apático... Ele tinha um senso de família. Sim, ele também considerava como família, né? Exatamente. E aí quando ele volta e vê eles mexendo na mente, ele fica possesso e aí que realmente... Acontece tudo isso, né? E aí nós passamos para a edição número 5, né, da saga, que também tem algumas mudanças na própria estrutura da DC, né? Primeiro que morre no criar, morte do melhor herói de todos os tempos, né? Só que não, né? Tá bom. Demorou para falar, né? É, mas é interessante porque você vê que nesse momento, quando acontece a ameaça a Lois, os heróis já estavam meio violentos, aí eles começam a ser meio sádicos até, né? Porque eles vão pra cima do Ladrão das Sombras em grupo, né? É o Capitão Marvel no criar, o Cavaleiro Andante, não lembro mais quem, quer dizer, um bando pra pegar um cara só, né? É essa história que é o do Dia dos Pais, né? Não, acho que não é a sexta, porque a sexta já é muito perto do final. Acho que a quinta edição que é o nome, o título da história é Dia dos Pais, inclusive. Ah, tá. Não, é que eu não lembro agora o nome. Não, mas deve ser, porque, na verdade, assim, além da morte do nuclear, né, nós temos o subplot ali do Capitão Boomerang. Sim. Né, que ele descobre que o filho dele tem super velocidade, né, então é uma coisa que vai ser explicada depois, fora da saga, né, de onde vem a super velocidade do filho dele, né. Que não é dele o filho, né? É. moleque. E é lógico, né? Por trás ali um pouquinho da crise mostrada brevemente, tem alguma coisa do Jack Drake, o pai do Robin, né? Sim. Que nas histórias ele tinha acabado de descobrir que o Tim Drake era o Robin. Era o Robin, exatamente. E aí o que acontece? No fim da edição, o Capitão Boomerang é contratado pra matar o Jack, né? E aí o Jack recebe uma arma de alguém. Né, uma entrega anônima, né? E aí os dois acabam se matando, né? Um dá um tiro e o outro dá uma bumerangada no outro. Isso, né? E a edição termina com isso, né? Com os dois sangrando, né? E toda a história, toda a construção dessa história até o final, assim, desse plot dos dois, a narração é muito foda. Ela vai... Eu não me lembro agora, eles deixam entender que é o Jack ligando pro filho e narrando o que tá acontecendo, uma coisa assim. É, só que o Tim não consegue atender a ligação, alguma coisa assim, e ele, quando ele consegue ouvir, ele vai correndo, só que daí já é tarde demais, né? E é o Oráculo também, né, falando com ele, né, falando, tem alguma coisa acontecendo com seu pai, né, e o Batman também, você vê o Batman falando não de novo, né? Exatamente. E o Batman sai correndo pra chegar lá e... E aí você chega no começo da sexta edição, né? O Robin descobrindo o pai morto, né? E aí você tem outra das cenas ali que o Hagrid fez, que eu acho sensacional. Aquela Batman abraçando o Robin, o Tim debulhando em lágrimas. E eu também. É, e ele dizendo no recordatório, Batman e Robin, órfãos. Cara, é aquela coisa, o Robin voltou à essência do Robin original. Do Dick, né? Que era um porque órfão. Vale lembrar que o Tim Drake era o único Robin que tinha família, né? Sim. Os outros Robins sempre eram órfãos. Isso, é. Ele tinha um pai, né? Então, ele tinha alguma família, né, pra se relacionar. Sim, com certeza. Aí, como eu falei, essa história, o final da história, eu debulhei em lágrimas, assim como o Tim Drake debulhou. Foi uma história muito forte. Primeiro, é uma história que saiu em agosto, né? Por isso que o título, inclusive, é Dia dos Pais. Então, imagina, você chegando lá na época, primeira, segunda semana de agosto, que foi quando saiu, lendo uma história chamada Dia dos Pais, onde o pai de um dos heróis acaba morrendo de uma forma imbecil, até, vamos dizer, né? Mas... porque o cara não tinha nada a ver com a história, foi lá, entrou de gaiato, acaba sendo morto porque é contratado por um vilão que é chamado lá pra dar só um susto e acaba fazendo o que não devia. Tu sabe que eu tava pensando agora, a gente até falou isso no episódio dos Robins lá, que inclusive o Laurentino participou, e lá no ArgyCast. Né? É. E aí a gente comentou da morte do pai do Tim Drake. Eu acho que quase tão comovente quanto a morte do pai do Tim Drake é aquela hora que o Bruce Wayne, que tenta chegar lá a tempo, não consegue, né? O Sim. Batman. E quando dá aquela página, um abraçado pro outro, e o Batman olha pra cara do leitor, cara. Sim. Do tipo assim, eu não pude fazer nada, nem você. E aí aparece o balãozinho, assim, de narrativa. Tim Drake e Bruce Wayne, órfãos. Puta que o pariu, velho. Aí, cara, aí tu nota que o Meltzer tá pegando pesado, no bom sentido, assim, sabe? Sim. Ele tá querendo mostrar que todos ali são humanos, que todos cometem erros, que novamente o Batman vai ter que levar nas cordas o fardo da morte de alguém, sabe? E que o Batman não é tão foda quanto ele pensava que era, né? Exatamente, tanto que ele apanha do Exterminador. Mas acho que é bem isso, né? O Meltzer consegue botar até no Batman, que tinha toda aquela aura já de vários anos, né? De ficar fodástico, super... não se abalava com nada. Você vê que ele, mesmo assim, ele consegue mostrar que, pô, o cara tem os momentos de fraqueza, tem os em momentos dois quadros, que... Em dois quadros ele mostra que o Batman tem emoção sim, né? Que é quando ele volta pra que é a Sui e quando ele vai tentar... E duas vezes ele falhou. É, isso que é o pior. Enquanto isso acontece, né, estão fazendo autópsia, né, descobrem que, na verdade, a Sui não morreu de queimaduras, né? Aliás, o Dr. Manoel já sabia disso lá no comecinho, né? Sim. Que, na verdade, ela não tinha morrido de queimaduras. As queimaduras só ocorreram depois que ela morreu. Exatamente. E consegue descobrir que existe pegadas no cérebro dela. É, isso vamos dizer que pra mim foi o mais bizarro da história. Eu acho que ter essa cena, ter pegadas no cérebro, pra mim foi uma coisa meio empata foda, vamos dizer assim, né? Que quebrou todo um clima que tinha a história e... Mas é muito importante, porque, ok, se a partir do momento que tem pegada no cérebro da pessoa morta, só existe uma pessoa que pode fazer isso. Obviamente que era um Hank Pym, né? O da concorrente veio lá pra fuder com todo mundo. Não, daí é o que começa. É o Electron. Né? O pegado no cérebro, obviamente, é o Electron. Ele quis deixar. Ao mesmo tempo que ele fez isso, ele quis deixar. Assim, ele cria um negócio onde todo mundo vai falar: ah, só pode ser o Electron, só pode ser o Electron. Mas quem é leitor da velha guarda também vai saber que é óbvio que ele tá fazendo isso pra chegar a ter um novo desfecho que. Vai todo mundo correr atrás do Electro pra, obviamente, não ter sido ele. Mas ele faz isso pra deixar claro, foi o Electro e a galera correr atrás dele. É, acho que até como a gente falou lá no começo, essa questão, quando a gente leu, eu também li na versão mensal e depois na versão encadernada. Quando teve essa versão mensal, você vê a última cena da edição, é o Electro olhando pro espelho com uma cara assim meio... Você olha pra... Não é assim uma cara feliz, é uma cara meio, sabe... Parece meio... Contemplativo. Extasiado. Contemplativo. Ele tava lavando o rosto e voltando pra cama pra comer mais uma vez a ex-mulher dele. É. Não, e ainda veio com aquela cena, e se eu não me engano a última fala dela é você não parece você mesmo, né? exato. E aí que eu lembro que a internet explodiu, né? Porque aí as especulações de quem era o assassino viraram todas as possíveis imagináveis. Porque começaram a pensar em troca de corpo, domínio mental, em Electro virando vilão mesmo. Só que eu acho que teve uma coisa que eles deram mancada, e daí eu vou dizer que não é culpa do Meltzer nem nada, mas sim da pessoal da própria DC Comics, é que eles fizeram, na mesma época, um pouco antes, já tinha saído uma das reimpressões da primeira edição, a capa é do Rex Morales e é o quadro do pessoal da Liga da Justiça, uma foto deles e o vidro quebrado. E se você perceber, o vidro tá quebrado, o centro da quebra, né, onde, digamos, teriam dado a porrada, é exatamente onde tá o Electron. Uhum. E eu até me lembro que eu comentei isso com o pessoal da quadrinha na época, falei, olha, eu já tinha, daí quando mostra esse negócio pegar, eu falei, não deve ser, porque a gente percebe que tem essa cena da capa onde eles estão dando a porrada de alguém que tem raiva do Electron ou alguma coisa assim, e tá querendo jogar a culpa pra cima dele. E daí, nisso, veio, um mês depois, veio a edição onde vai ter toda a explicação. Na verdade, a explicação em si é até muita gente se decepcionou na época, né? Achou que foi, assim, muito abaixo do que esperava. Na verdade, a gente descobre que é a Diane Warren, né? A ex-mulher do Electron, que tinha ficado meio doida, né? Ela tinha acesso a alguns inventos do Electron, inclusive o cinto do empreendedor. O cinto que permitia ela encolher e ter os mesmos poderes. Que ela tinha ido, que ela tinha feito isso como uma forma de chamar a atenção do Electron, né? Pra que ele voltasse pra ela. Porque ela queria só. Ela não queria, na verdade, ela não queria matar. Ela. Mulher é um bicho complicado, velho. Puta que pariu, velho. É que assim, não é porque você tem os poderes que você vai saber usar. Uhum. E ali mostra exatamente isso. Ela pegou, não é porque ela tinha acesso a toda a tecnologia do Electron que ela sabia usar decentemente. Então ela resolve que ela tá com saudade do ex-marido e quer voltar a dar pra ele, e resolve fazer, como é que eu vou fazer isso? Eu, quando me separei, eu como advogada, resolvi fuder com a vida dele. Ele nunca vai querer me aceitar de volta, né? Por mais que ele me ame, ele não vai me aceitar de volta. A não ser que aconteça alguma ameaça. Então já sei, vamos ameaçar. Então ela vai até a casa da Sue, encolhe em tamanho microscópico e entra no cérebro dela só pra dar uma ameaça, um susto nela. Como eu disse, ela não sabe usar o superpoder do... Parabéns, é uma advogada, né? É. Ela nem estudou biologia pra saber qualquer pressão intracraniana vai estar lá. E foi lá e matou a mulher. Puta que o pariu, velho. Existe também uma outra interpretação, né? Que na verdade isso aí é a mentira que ela conta pra si mesma, né? Sim. Na verdade, ela queria fazer isso, ela queria ser uma assassina, mas ela se engana dizendo, não, foi um acidente, foi sem querer, não queria. É porque ela, quando ela mata, a pessoa tem, digamos assim, se é uma pessoa sã, uma pessoa normal, vamos dizer assim, ela tem duas reações. Ou ela vai se entregar pra polícia, ou ela vai pegar e vai fugir e desaparecer, certo? Agora, se a pessoa é uma psicopata, alguma coisa assim, o que ela vai fazer? Vamos fuder de vez, vamos lá, vamos queimar, vamos fazer parecer que foi outra pessoa, vamos desaparecer com esse corpo. E foi o que ela fez. Ela foi lá, queimou a sua edíbia e tudo mais pra poder não pegar e jogar a direção pra outro caminho, né? Da investigação. E não só isso, né? Ela também se ataca, né? Ela manda a carta pra Lois, ela manda contrata o bumerangue, você vê, tudo isso foi um plano dela pra ficar junto com a Erickson, né? Talvez. Quer dizer, uma coisa assim, você pensa, pô, podia ser uma coisa assim ultra emocionante, um vilão realmente, ou mesmo um herói virando um vilão, né? Falar, o Electron ficou louco e... Exato. E daí, nesse momento, todo mundo, os leitores, mas primeiro achou que foi uma solução imbecil, vamos dizer assim, ele pegou um personagem que tinha nada a ver, fez isso, que blá blá blá, tudo mais. Só que se você for, eu vi alguns sites na época, tudo, começaram a pegar referências da Era de Prata e mostrava que ela tinha esses pontos de insanidade. Então, que assim, tudo que ela fez não é justificado pelo ponto de vista de fazer o crime, mas justificado pela personalidade da personagem, que ela já era assim antigamente. Só que ninguém explorava ela, até porque ela não era uma personagem que estava aparecendo tanto, exatamente por ela ser já ex-esposa de um outro personagem que também quase nunca teve o seu gibi próprio. Né? Pouca gente conhecia realmente a Jean Lobby. Conhecia quem era fã da Era de Prata, tipo Facas, que baba ovo até hoje pela Era de Prata e vive gozando com os gibis da época. Mas a personagem, tudo que ela fez ali, era verossímil com a personagem que tinha sido criada anos atrás na Era de Prata. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? Porque realmente eu não conhecia a Jean Loren antes dessa saga, né? Se muito vi uma ou outra menção a ela, e só muito tempo depois mesmo que fui descobrir que ela teve essa fase aí de procura, que realmente fazia sentido ela ser a vilã. Mas sim, na época é aquela coisa, na época a gente era todos uns garotos juvenis, né, que achava que a gente iria era o que valia e não conhecia a história. Exatamente. Né? E assim, eu quando terminei de ler a história, é claro que eu fiquei um pouco decepcionado, primeiro porque eu não conhecia essa personagem, né, fui saber tempos depois, mas porque ela acabou se tornando um pouco anticlímax também, porque a história veio sendo construída de uma maneira tão foda que chega no final e fala, ah, é a mulher do Electro e pronto, por um motivo tão banal, mas um motivo, digamos assim, tão humano também, que acaba sendo um pouco um balde de água fria. Mas, ao mesmo tempo, mas pra mim, não importou o final, porque pra mim o que foi mais foda foi exatamente a parte de todos os segredos que teve. Cara, isso era o principal da história. Vai de encontro, a minha opinião também vai de encontro com a tua, e eu te digo mais, cara. Eu gostei de ter sido ela, porque mudou o status quo de diversos personagens, sim, inclusive do próprio Alex. Sim, e a gente se questiona isso também, outra coisa, cara. Também assim, porra, tudo bem, são seres que têm poderes e fazem coisas fantásticas e tudo mais, mas e as pessoas que não fazem isso à sua volta, sabe? Como elas são afetadas? Exato. Elas podem ser afetadas de maneira benéfica ou não, sim, sabe? E o que essa mulher fez, velho, sabe? Foi o cúmulo da burrice, sabe? Sim. Desespero, da falta de noção. Isso poderia acontecer, a gente não escuta tanta coisa absurda, sabe? De criança que pega e vai matar o coleguinha porque o pai tem uma arma em casa. Sim. E se tu for levar isso numa escala... Estupra uma menina no colégio. É, se tu for levar isso numa escala envolvendo o universo fantástico ali da história, sim, não deixa ter esse paralelo também com a realidade. Com certeza. Acho que é bem por aí mesmo, né? Porque, na verdade, assim, se você pensar a história de mistério em si, tá bom. Você pode pensar, a resolução do mistério em si não foi aquela super ultra revelação, né? Foi uma coisa meio exato, assim, inesperada, que pra muita gente foi fora da curva. Mas se você ver tudo que se gerou a partir de crise de identidade, né? Porque o que aconteceu? A DC mostrou que, ó, os heróis, assim, que vocês imaginavam, que eram perfeitos, que eram super ultra bonzinhos, essas coisas. Não, filho, eles são humanos, eles fazem cagada, eles fazem merda, eles têm atitudes que você pode considerar que são tão vilanescas quanto... São cruéis, né? Exato, sim. Cruéis quanto? É porque ali, nessa história, o que importa não é a chegada, né? Mas sim toda a jornada que foi feita. Uhum. Isso que é o... Que é o mote da história, exatamente isso. Ele fez essa história para mostrar que, apesar de eles serem super, eles são pessoas como a gente, né? Como a Nikita falou, eu falei aqui, se fosse minha esposa que tivesse feito aquilo que o Dr. Luz fez, ou fosse um estuprador, cara, eu com certeza, eu ia lá, primeiro eu mandava achar esse cara que fez isso com a minha mulher, cortava o pinto dele fora, fazia ele engolir, depois matava. Porque não se faz isso, cara, né? O que a pessoa fez, faz com... Tirar a inocência de uma mulher, vamos dizer assim, né? A virtude da mulher, ou de qualquer outra pessoa, se fosse um homem, qualquer outra coisa, cara, não se faz. A pessoa, porque é o pior tipo de violência, eu acho. A pessoa não tem como se defender. Agora, ela, sempre que ela fosse ver um homem, ela ia se sentir ameaçada de novo, porque ela estava num local onde, teoricamente, ela estava protegida e foi violentada, né? E é o que acontece hoje em dia, cara. Imagina quantas mulheres que estão na sua casa vem o... Adolescentes aí, você vê. As adolescentes, vem um padrasto bêbado e violenta ela, sabe? Então, se fosse minha esposa, se fosse minha filha, eu ia fazer pior do que a Liga da Justiça fez, com certeza. E com os outros personagens ali, o que vai acontecendo também. A gente é humano, a gente não consegue ficar parado para essas atrocidades que acontecem. E é isso que ele quis mostrar. Eu acho que tá certo, é bem por aí mesmo. Eu acho que a coisa mostrou que naquela mesma situação talvez a grande maioria das pessoas fizessem parecido, né? Exato. É aquela coisa, às vezes você imagina, né? O Facas que ela te fala, né? Que de vez em quando você pensa o que o Super-Homem faria, né? Mas pô, tem hora que você para e pensa. Super-Homem preferiu não escutar. Você pensa, pô, não é o que o Superman faria, é o que, tipo, que o Justiceiro faria, por exemplo. Que exato. O Vigilante faria, pô. Com certeza. O Super-Homem preferiu não escutar e o Arqueiro Verde ainda fala assim, você acha que o Batman já não tá suspeitando de alguma coisa? Claro que sabe, né? Exato. E aí você tem todas as consequências, né? A gente já falou várias delas, né? Você tem essa questão do Batman virando paranoico, se lembrando, ou pelo menos ensinando que se lembra do que aconteceu e vai construir o Brother Eye, né? Você tem a questão da união dos vilões, né, que a gente, que até é uma coisa que acontece ali no, de pano de fundo, né, que tem uma reunião de vilões falando sobre os acontecimentos, e o Cronos, que é um vilão do Electron, né, aliás, que é uma ligação a mais com o desfecho, ele tá sempre falando, já viu o que vai acontecer, nós vamos ganhar. E eles estão dando porrada, né? Porque os heróis estão partindo pra cima de todos os vilões pra... Sim. E fala, vamos ganhar. E os caras lá pra falar, como assim nós vamos ganhar? E aí no fim mostra, nós ganhamos por causa disso, porque nós sabemos que eles não são mais os perfeitinhos. Porque eles se quebraram, né? É, eles, sabe, eles estão descendo ao nosso nível. Exato. Daí, que nem o Daniel falou do desenho excelente do Rex Morales, eu tenho que tirar meu chapéu de novo, porque teve duas cenas que eles fizeram pra mim, que foi, na verdade, três cenas, e que quando você lê encadernado, ele vai explicando por que que ele fez. A primeira é aquela do Ralph, que não consegue se manter, não é, com a forma física estável depois que acontece o que aconteceu com a mulher dele, que ele fala que a própria Sui era a estrutura dele, né? A partir do momento que ele perde a estrutura dele, ele não tem mais o porquê ficar em pé. É, então é que ele começa a ficar todo derretido o tempo inteiro. A outra cena que é quando a Jean Loring tá lá sendo enforcada, que o Electron, ele cresce numa velocidade descomunal, fazendo toda a força e mostrando a corda se arrebentando, que o Meltzer fala que exatamente a ideia dele era mostrar essa, indo além do que ele consegue fazer para poder salvar quem ele amava. E no final, quando ele descobre que a vilã de tudo que aconteceu era a ex-mulher dele, que ele se sente tão pequeno que ele vai encolhendo até a ponto de sumir, né? Que ele, então ele faz essas metáforas com os poderes dos personagens e suas contrapartes, que ele leva num outro nível, onde faz essa junção, mostrando, pô, você vai lá ver, o Electro diminuindo, que ele vai ficando tão pequeno que desaparece, ninguém mais sabe onde é que ele tá, né? Eu achei isso maravilhosamente lindo, essas cenas. E até na edição brasileira, né, eu imagino que a americana seja igual, né? Ele fala, ele meio que desesperado, né? Minha mulher, minha ex-mulher matou a mulher do meu amigo, pra ficar comigo. Né? Aí você vê, começa a diminuir e ele fala, eu nunca me senti tão pequeno, e a própria letra do que ele vai falando vai diminuindo. É uma coisa assim, pô, é aquele joguinho que, tipo, você vê só nos quadrinhos mesmo, né? Porque você não tem como fazer isso em um filme, num livro. Eles trabalham muito forte com semiótica aí nesse caso, né? E isso, esse dos quadrinhos, do tamanho da letra diminuindo, é uma coisa que começou a ser feita, inclusive, nos gibis, mais ou menos nessa época, né? Eu me lembro que eu, uma vez, fiz um trabalho onde mostrava sempre que num outro gibi, o Impulso, falando super rápido, então apareceu um monte de letra, né, assim, mostrando que os personagens não estavam prestando atenção, ele vinha, ficava numa com bem mais clara, pra mostrar que, tá lá sempre falado, mas ninguém tá prestando atenção. E eles fizeram muito bem isso no Electro encolhendo e diminuindo o tamanho da letra também. Uma coisa que eles começaram a utilizar mais, dar mais importância pra forma do balão também, né? Bom, e aí, terminada a crise de identidade, né? Veio todas as consequências depois, né? Que a gente até falou que vai tudo meio que culminar na crise infinita. E pra vocês, o que vocês acharam, assim, o que vocês podem dizer, assim, a sua avaliação sobre crise de identidade? Cara, eu vou botar assim, numa nota de 1 a 10, pra mim é 11. Eu vou dizer que pra mim, de todas as crises que teve, pra mim é a minha crise preferida. Primeiro porque eu acho que foi a primeira crise que eu acompanhei na época que estava saindo, né? Porque Crise das Infinitas Terras, apesar de ser da minha infância, eu não lia gibi na época. Então, é uma história boa, tudo, mas a crise de identidade, ela mexeu comigo porque ela trabalhou com personagens humanos. E isso foi mais importante do que qualquer outra coisa. E foi a história mais foda, uma das histórias mais fodas que eu já li na minha vida. Olha, cara, não falando somente da crise, porque eu acho que se nós estamos aqui nos dispondo a ficar conectados e falando e não fugimos para ver Teen Wolf, na verdade, não vamos falar só então de crise de identidade, que foi muito boa, assim. Eu gostei muito das consequências de crise de identidade, porque eu tô vendo isso um pouco agora também no Forever Evil, sabe? Sim. Esse tom conspiratório de certa maneira, é pegar toda aquela inocência da Era de Prata, todo aquele senso de conforto, de segurança e romper ele, deu um frescor novo para as histórias daquela época, tanto que os tie-ins que foram feitos em torno da Crise Infinita, que foi a Guerra Hantanagar, teve também o Projeto Omak, o Vilões Unidos. Eu acredito, inclusive, que a Guerra Hantanagar foi a que ficou mais fora do espectro do contexto, de identidade, né? Do contexto, porque os outros, cara, beberam direto dessa fonte e eu gostei muito, sabe? Eu acho assim que foi uma época que eu tava lendo pouca DC, e aí quando saiu esse material eu comecei a entrar de novo de cabeça dentro do universo DC. Coincidiu com a fase muito boa dos Titãs, que foi com o Geoff Johns resgatando aquele espírito do Wolfman, do Pérez, sabe? Eu acho então que Crise de Identidade, o eco que ela reverberou, sabe, dentro do universo DC foi melhor ainda, sabe? Criou esse tom adulto e conspiratório dentro dos quadrinhos da DC que não se via há um certo tempo na linha decorrente mensal, assim. E eu acredito que a série ela é tão boa, sabe, que ela consegue respirar independente do conceito multiverso, sabe? Porque todas as grandes sagas da DC, a maioria delas, período pré-Nova 52, elas giravam em torno do multiverso, sabe? Tu sempre Sim. tinha um maior morte dentro do multiverso. E aí, no momento que tu coloca uma série que deixa os personagens humanizados, sabe? Tanto no roteiro quanto na arte, conseguiu dar um brilho à parte pra ela que a palavra crisis... Crisis, no caso, né? Sim. Que era sempre relacionada com ou Infinite Earth, ou Infinity, ou Final, né? Que é o caso da Final Crisis, Infinite Crisis, Crisis on Infinite Earths. Só foi uma perfumaria ali. Porque realmente a coisa vai muito além de multiverso, sabe? A relação óbvia que a pessoa possa vir a fazer, né? Então eu acho que tá muito além de você querer dar omeletes ou engrenagens, sabe? Eu não acredito em nota. Então vocês não vão me ouvir falar nota pra esse tipo de coisa. Eu acho que é foda pra caralho. Eu me desfiz da minissérie com os capítulos separados, porque eu fiz questão de ter um encadernado. E o bom é que eu me desfiz dessa minissérie com os capítulos separados, e eu dei pra uma pessoa, dei de presente os capítulos separados pra uma pessoa que ia certamente gostar e dar valor. Mas eu quis ter encadernado porque, assim, ela fica bonita aqui na prateleira, com as suas letras em fontes laranjas e brancas, com o selo da Panini e o selo da DC. E é uma pena que esse material, eu acho que ele devia sair de novo, sabe? Independente de novo status quo da editora, ele é um material que devia sair de novo, talvez agora com uma capa dura, não com a capa cartonada. Valeria, sem dúvida, a pena. E mesmo com as capas do Michael Turner, que eu respeito ele como pessoa, mas não gosto tanto da arte dele, que Deus o tenha, mas eu prefiro muito mais as capas originais. É, bom, ainda bem que a Nikita não está aqui para ouvir isso, né? Eu só queria, acho que para mim o que resume muito a série também é uma fala do Arqueiro Verde, onde ele faz a comparação da Sociedade da Justiça, dos Novos Titãs e da Liga da Justiça, né? Onde ele fala que os Titãs são a família, né? A família que vão ser o futuro, vão ser a futura Liga da Justiça. A Sociedade da Justiça são os heróis ensinando a ser heróis, se não me engano. E a Liga da Justiça tá lá para ensinar como bater, né? Como ensinar como brigar, uma coisa assim, se não me engano. Agora não lembro exatamente direito isso, mas ele faz exatamente essa comparação entre os três e qual é exatamente o papel fundamental deles dentro da sociedade do universo DC Comics, que mostrava exatamente o que eles estavam fazendo. A Sociedade da Justiça eram os exemplos, né? Exato. Os veteranos mesmo, né? Os exemplos. É, os velhinhos cacantes, tá? Os Novos Titãs, a Justiça Jovem era a esperança, né? Era a questão do futuro. E a Liga da Justiça é o presente, né? Exato. Nós temos que lidar com isso agora. É, e pra mim, eu vou um pouquinho concordar bastante com o HDR. Eu acho que, na verdade, o que me marcou mais na crise de identidade é que é uma crise que mudou muito o universo DC, profundamente, e não precisou de reboot, não precisou alterar a cronologia, assim, fazer o pessoal esquecer o que teve há 30 anos. Ou não precisou da sombra da realidade. É, não precisou ser massa velho, não... É uma coisa que foi direto no núcleo da DC. Que sempre foi aquela história de que os heróis da DC são os heróis perfeitos, deuses, são ídolos. E aí você vê que não é bem assim. São pé de barro, tem pé de barro, tem tudo aquilo que veio desde os anos 90, que a desconstrução dos heróis. Eu acho que ali ele não está desconstruindo só os heróis, está desconstruindo a própria essência da editora. Sim. De muitos anos de de ser lugar dos super seres, e agora mostra, são super seres, mas são humanos. As características dos personagens. Mas Garavelo, é tanto também foi emblemática pro Meltzer, que ele depois, ele conseguiu trazer um status diferente pra Liga da Justiça. Sim. O início do run dele na Liga da Justiça, né, que deu uma formação clássica, foi quase que do tipo assim, vamos arrumar a casa, então, já que a gente pegou e desconstruiu o mito da Liga, né, mostrou que eles são seres normais, seres falhos, agora que passaram pelo pior, né, vamos realmente passar a régua e vamos começar de novo, né, vamos, sabe, resgatar o espírito da família. E aí mostra também aquele retcon, né, do Batman, da Mulher Maravilha e do Super-Homem sendo a trindade também para estruturar todo o histórico da Liga, e ele novamente trazendo personagens que eram obscuros e dando um foco para eles, assim como foi com o Homem Elástico, né? E de certa maneira o Oliver Queen, toda a narrativa da crise de identidade, na nova Liga ele já estava também focando nos personagens que eram quase de segundo escalão, né? Como eu falei, né? Acho que mexeu na essência, mexeu, tipo, sem precisar. Vamos dizer assim, se fosse comparar com o cinema, é um filme que fala diretamente com quem assiste, sem precisar de efeitos especiais grandiosos, né? Exatamente. Acho que isso que atrai muito, porque vocês falam, é uma coisa que qualquer pessoa pode ler, porque não é aquela coisa, vai ver personagens, vilões super ultra poderosos que destroem universos, nem socos na realidade, né? É uma história de gente comum, na verdade. É uma história que é fechada, ninguém cai de paraquedas nela, porque ela tem começo, meio e fim. Uhum. Né? E por mais que ela pegue personagens antigos, ela vai lá, reapresenta eles dentro das suas características, tudo normalmente, muito bem feito. Então, assim, é uma história que eu acho que todo mundo deve ler. Né? Como o Daniel falou, foda-se se tem 952 onde isso não vale mais, mas essa história pode sim e deve ser republicada, porque ela é muito foda. Pode ser considerada uma história guardada para ser lida, como foi Filho do Demônio, que o pessoal fala, não é da cronologia, mas era uma história muito boa. Então dá para se utilizar ainda, dá para ler essa história, porque por mais que tenha tido mudanças e reboots, os personagens, eles continuam sendo os personagens que estão ali naquela história. Eu concordo plenamente, né? Então, gostaria de agradecer ao nosso amigo aí, nosso irmão Daniel HDR, pela presença. Opa! Sempre uma honra ter você no podcast, né? Afinal, eu fico muito grato também de vocês, como eu falei, apesar de eu ter aparecido tantas vezes, as últimas vezes foram tapa-buraco, né, velho? Convenhamos. Então agora foi muito obrigado, e eu acho que a gente conseguiu segurar o episódio numa boa, só nós três, né? Infelizmente Nikita e Léo foram um Betty Wolf, né? É que a banda do Netflix precisava ser consumida pra isso. Exatamente. Precisamos ajudar, né? Precisamos fazer uma vaquinha pra eles comprarem uma internet decente pra poder gravar podcast. Clique nos banners do Google, do site, por favor. Cliquem nas palavras de hiperlink do post que você acha que tem alguma coisa a ver com o link. Mas não tem, na verdade é um código maroto, safado, que você está dando centavos, mas que você está ajudando o Quadrincast, ok? Então, um abraço. Você pode fazer seu jabá aí do seu canal, do Agcast, de tudo que você... Então, você que está ouvindo agora o Quadrincast essa quarta-feira, está convidado para aparecer em www.youtube.com/DanielHDRArt, que no dia 30 de janeiro, que é o dia do quadrinho nacional, eu vou fazer o primeiro Hangout, que vai ser uma transmissão ao vivo, onde eu vou estar com outros três quadrinistas convidados. Nós vamos estar conversando sobre a situação dos quadrinhos no Brasil, vamos também trocar algumas dicas, vamos falar sobre técnicas que a gente gosta de usar, materiais, leituras nossas, e respondendo às perguntas do pessoal que estiver online assistindo a gente ao vivo no Google, certo? Então vocês não deixem de visitar o meu canal. Se já não assinaram, por favor, assinem. Eu posto making of de desenhos, idas também a eventos, essas coisas todas. Até o Léo e o Laurentino andaram aparecendo na minha ida lá no Comic Mania, que tá aqui também num dos vídeos do meu canal. E eu convido também vocês a visitarem o site do Dynamo Studio, onde tem o Argcast, que é o podcast do Dynamo Studio. Agora em fevereiro vamos voltar com episódios novos, inclusive um deles está com a presença do nosso querido Luiz Garavelo, que inclusive está nos ajudando numa pauta muito foda, que sim, quem nos conhece, quem é nosso amigo, sabe que nós somos fã, e muitos cuequinhas verdes vão ficar espantados com o conteúdo dessa pauta, né? É cuequinhas não, carinhas verdes talvez fiquem mais... É verdade, carinhas verdes, bem colocado, carinhas verdes que comem a Supergirl, né? Olha, já entreguei demais, eu já entreguei a pauta demais aqui. Eu só vou assinar o teu canal aí do YouTube no dia que tu tiver um hangout com o mestre Rob Liefeld lá desenhando junto. Ah, não dá, cara, não dá. Dá, ele sim, não gosta dá. De brasileiro, ele não gosta de brasileiro. Ele, brasileiro. Ah, ele, não gosta, ele até bloqueou o réu. Sacanagem, chateado. É. Um dia faremos uma entrevista com ele. Tentaremos. Valtão, obrigado aí pela presença. Beleza. Falou bastante aí sobre crise de identidade, né? Afinal, tem um dos seus heróis favoritos, né? O Arqueirão. É. E a Nikita e o Léo, infelizmente, tiveram problemas técnicos, né? E aguardem resenhas. Técnicos, o cara, foram ver Team Wolf e tentar se analisar depois. Aguardem resenhas do Quadrincast sobre a série Team Wolf. É. Todas as temporadas, né? Vamos fazer em breve o Quadrinho Comenta a temporada de Team Wolf também. E pra você que ouviu a gente até agora, né, que passou por toda essa crise de identidade, se quiser deixar o seu comentário, tá aí no nosso site www.quadrinho.com.br. Você pode também mandar um e-mail pra gente, quadrincast@quadrinho.com.br. Você pode falar com a gente no Twitter, a gente tá lá tweetando de vez em quando, @quadrinho. Ou deixar uma mensagem no bom e velho Facebook, facebook.com/quadrincast. Ou você pode mostrar que é roots e vai criar uma fanpage do quadrinho no Orkut. Mostra que você é... Mostra que a comunidade do Orkut do quadrinho só cresce enquanto a do Facebook cada vez diminui. Vamos fazer um rolezinho no Orkut com os quadrinhos. Bom, vou ter que ativar minha conta de novo, caralho. Ou não, vai ter uma comunidade lá, eu tapo o buraco do facas. Vai estar um Orkut inteiro nessa comunidade. Isso aí, então um abraço pra vocês e até a próxima. Olha o cavalinho solto. Trotando. Digitação modo flash. Isso. Nossa, ela vendeu Netflix, travou aqui. O referencial Hello. Dela, se a conexão tá funcionando, é o Netflix? É isso, Léo? É, por isso que trava essa porra. Caraca, aí ela entrou em pânico. Não tem mais Team Wolf dela. Escuta, a impressão minha ou a gente só tá gravando os três? Só somos três, o Léo e Nikita caíram e foram ver conexão juntos. Caralho. Ah, virou matando robôs gigantes aqui. Puta merda. Tá, esse, tá bom. A gente fica chamando cotista, daí dá nisso, ó. A gente chama cota de gaúcho gay, daí é foda, né, cara? Não, falar em gaúcho gay, cadê o Vitor? Inclusive, um deles está com a presença do nosso querido Leandro Laurentino. Não, está com a presença. Edita isso aqui, por favor.